terras do sul, onde o sol de põe, ergueu-se uma nação, com sonhos tão bons, de Pedro a independência, o grito ecoou, com sangue e coragem, o futuro se formou, ó Brasil, terra de amor e valor, teus filhos te cantam com paixão e fervor, das selvas ao sertão, da praia ao sertão, nosso coração pulsa no mesmo tom, no campo e na cidade, a luta foi forte. A abolição do cativeiro foi o grande norte das guerras e desafios. O povo avançou com cada cicatriz. A liberdade brotou. Ó Brasil, terra de amor e valor, teus filhos te cantam com paixão e fervor. Das selvas ao sertão, da praia ao sertão, nosso coração pulsa no mesmo tom. No campo e na cidade a luta foi forte. A abolição do cativeiro foi o grande norte. Das guerras e desafios o povo avançou com cada cicatriz, a liberdade brotou. Ó Brasil, terra de amor e valor, teu espírito se exalta, cores e ritmos a nossa alma salta, na música, na dança, em cada coração, unimos nossas vozes numa só canção. Ó Brasil, terra de amor e valor, teus filhos te cantam com paixão e fervor. Das selvas ao sertão, da praia ao sertão, nosso coração pulsa no mesmo tom. Ó Brasil, tua luz nunca se apaga, em cada sonho uma nova jornada, unidos na esperança, no orgulho e na paz. Brasil, para sempre, a tua voz sempre será. Ó Brasil, terra de amor e valor, teus filhos te cantam com paixão e fervor. Das selvas ao sertão, da praia ao sertão, nosso coração pulsa no mesmo tom. O carnaval e futebol, o espírito se exalta, cores e ritmos a nossa alma salta, da música, da dança em cada coração, unimos nossas vozes numa só canção.